Olá e bem-vindos ao Manafix Podcast, podcast sobre Magic feito por amigos. Eu sou o Tomás, o host, e hoje temos Jaqueline, Tudo bom? Bem-vindos. Cauê Olá. e Leonardo de Castro, o Fadinha. Opa, tudo bom? Beleza, galera? Então, esse é o nosso primeiro episódio. Manafix é um projeto que surgiu da vontade da galera de trabalhar juntos com o Magic, e esse é um dos primeiros pedaços de conteúdo que a gente está produzindo. Acho que teve um ou dois artigos que a gente publicou em outros sites antes, mas não usando esse nome, mas que já foram feitos pela galera, que tem um grupo ainda maior, que não necessariamente todo mundo vai participar sempre do podcast, mas é um projeto que a gente planeja seguir com bastante conteúdo sobre Magic. Essa semana a gente quer falar de Standard, falar dos GPs que aconteceram e da cara do formato a partir de agora, começando com o GP New York, que aconteceu nesse último fim de semana, dias 7 e 8 de maio, com a vitória do Seth Manfield, que já fez o quê? 7 ou 8 top 8 de GP na temporada? Alguma coisa do tipo? É, eu não sei exatamente quantos foram, mas além de tudo, ele é o campeão mundial. E ele tá na frente pro Player of the Year. Então, na verdade, ele voltou a jogar com um BW controle sem criaturas. O que chamou a atenção de vocês no top 8 em relação aos decks, em relação ao ambiente do formato nesse torneio especificamente? Olha, eu vi o Day 2 do coverage, porque o Day 1 não teve coverage ao vivo, né? Não teve streaming. Além do top 8, eu achei legal que tem muito deck de todos os arquétipos. Cada arquétipo tem mais de um deck, tipo, tem esse BW Control. E também tem o Grixis Control, que muita gente fez resultado bom com ele. Tem umas três ou quatro versões de Company, tem umas duas ou três versões de humanos, o White Winnie. Tô achando legal esse formato tá aberto desse jeito. O que me chamou a atenção foi basicamente a pouca presença de azul. É, além do Grixis Control, acho que não teve mais nada, né? Mais nada, mesmo no Grixis Control, é o Jace e mais duas ou três cartas só com azul. Comando de Slungar, acho que é a cor mais fraca do Standard no momento. A mim o que mais chamou a atenção foi o ótimo desempenho do Four Color Rights e do Grixis Control, que eu já sabia que estavam bem posicionados, mas eles realmente me impressionaram. Quando você fala do ótimo desempenho, também levando em conta todos os decks no suíço, não necessariamente só os que fizeram top 8, né? E, Fadinha, sobre o GW Tokens, o que que tu acha? Eu acho que o GW é provavelmente o melhor deck do Standard, simplesmente porque as cartas são muito poderosas. Ele é muito bom contra os decks que existiam no metagame antes do Pro Tour e contra os decks que existiram no Pro Tour, mas que ele daqui pra frente vai começar a ficar um pouco mais fraco porque as pessoas estão se adaptando. Esse Four Color Rights e esses controls que estão aparecendo, como o Grixis e esse BW que o Seth Manfield usou, são decks tunados para ganhar do GW e dos outros decks que apareceram no Pro Tour. Mas ainda, será que ainda não tem um ciclo maior onde o deck consegue ficar por mais tempo? Porque a gente sabe que a Sim, maneira que o deck. metagame desenvolve em GP e Pro Tour é muito diferente do que acontece numa temporada de RPTQ, por exemplo. O deck é muito bom. O GW eu acho que ele vai continuar sendo jogado. Eu só acho que ele vai diminuir de popularidade o quanto ele foi na semana passada ou essa semana. Semana passada ele foi 40%, 40 e tantos por cento do metagame breakdown day 2 do GP Toronto. Mas ele continua forte? Sim, ele continua forte, mas bem menos. É, tem que ver também como o ambiente normal, que a maioria das pessoas joga, que é um ambiente de loja de torneio regular, as pessoas trocam bem menos de deck. Eu acho que no regular, esse GW vai ficar até o fim da temporada, não importa muito o que aconteça nos torneios grandes. Sim, verdade. Só voltando num assunto que a gente tinha falado antes, eu estou olhando aqui os resultados do Seth Manfield Da em temporada. torneios Premier da temporada. Ele tem dois títulos e um top 8. Ele tem o Mundial, tem o GP e tem um terceiro lugar no Pro Tour. Aí, se você contar top 64, por exemplo, ele tem mais quatro finishes no top 64. Então, são sete finishes no top 64 em uma temporada. Ele tá tendo um ano fora de série, realmente. Fadinha, você que joga competitivamente, quais são os fatores que estão por trás de um jogador performar tão consistentemente numa temporada assim? É difícil dizer, porque são muitas coisas que podem levar. Ele tem entrado para as equipes, para super teams, para as equipes boas, sabe? Tipo no Ultimate Gatewatch, ele entrou para East West Bowl, que dominaram aquele Pro Tour. Agora nesse Pro Tour ele também treinou com East West Bowl. Sim, ele escreveu um artigo que chama What It Means to Be a Professional Magic Player, o que significa ser um jogador de Magic profissional. E aí ele conta a jornada dele, como ele gerencia o tempo, o que é ser um profissional na concepção dele, como ele gerencia a expectativa. Isso, tem mais gente escrevendo isso também, né? O Mike Sigrist também, outro dia, escreveu mais ou menos a mesma coisa, né? O que, que leva você a sair de um nível e para ir para um nível e maior? O engraçado é que foi quase a mesma coisa. Tipo, o Sétimo Filho teve filhos. O Mike Sigrist teve filhos. Os dois abandonaram os outros hobbies deles e começaram a jogar Magic em todo o tempo livre deles, usar todo o tempo livre deles para jogar Magic. Para se dedicar ao Magic. A história dos dois é muito parecida. É, eles estão bem ligados um ao outro em termos de história, né? E aparecendo mais ou menos ao mesmo tempo, né? Sim, e ao mesmo tempo eles entraram para essas super equipes. E totalmente contrário ao raciocínio comum. O cara virou pai e começou a concentrar mais no Magic. Não porque ele tinha mais tempo para jogar Magic, mas sim porque ele cortou as outras coisas que eram comparadas com a paixão dele pelo Magic supérfluas e acabou ficando mais concentrado e mais investido no Magic, deixando de lado os outros hobbies. É uma consequência interessante de prestar atenção. Depois desse torneio, para fechar o assunto do GP New York, o que vocês acham que muda no Standard? O que a gente vai ver nos torneios locais agora? Eu acho que o primeiro nível é copiar os decks do Top 8 e o segundo nível é começar a jogar com cartas que ataquem os Planeswalkers dessas edições. O Nissa, o Gideon, o Obnirix e o Sorin. São os quatro principais cartas que geram muita vantagem e não são criaturas, né? Elas disputam em outra esfera o jogo. Muitos dos decks são preparados para criaturas, mas não estão preparados para os Planeswalkers. Então, depois que o deck do Seth Manfield, por exemplo, ele imagino que gastava alguns recursos iniciais lidando com criaturas, um pouco de descarte ele tinha também, um pouco de seleção e vantagem com Read the Bones. Depois que ele começava a baixar os Planeswalkers, era custo 4, 5 e 6, era basicamente impossível para o oponente voltar para o jogo. Então eu acho que os decks vão começar a precisar atacar Planeswalkers também. Para mim a principal diferença vai ser que esses dois decks que eu falei, o For Color Rights e o Griggs Control, até mesmo o BW, só que o BW já existia um pouquinho antes, ele vai só aumentar um pouco a popularidade agora. Vão aparecer nesses metagames locais que antes não existiam. E as pessoas vão ter que se adaptar a eles. Essa mudança do foco de criaturas para Planeswalker, ela está em todas as esferas. Não teve um deck super agro que conseguiu sobreviver a isso, né? Eu não sei se esse deck é possível nesse formato, mas provavelmente pode ser uma resposta a todos esses Planeswalker nos decks, né? Algum desses decks que apareceram no GP, vocês consideram que são decks novos? Ou é tudo mais ou menos alguma reinvenção ou reutilização de decks que já existiam antes? Eu não vi nenhum novo. Todos esses que apareceram, eles começaram a se destacar agora, mas eles não são novos. Eles já existiam uma, duas semanas atrás no Pro Tour e no GP Toronto. Eles foram refinados, então. É isso que tu tá querendo dizer? Sim, mas tem algum... Não é que eles foram refinados. Eles já existiam do jeito que existem hoje. O que carta por aconteceu carta? É que, basicamente, o For Color Rights já existia carta por carta. O que aconteceu o que está acontecendo é uma mudança no metagame para que esses decks possam performar melhor, entende? E mesmo que eles não sejam iguais carta por carta, o que se vê é que eles não... É que não tem um arquétipo novo, né? São decks que já existiam, o mecanismo deles é o mesmo. Então, por mais que você tenha algumas otimizações, algumas evoluções para atacar o metagame, ainda é o mesmo deck. Eu vi pouca coisa. Teve o deck do Sun Black, que fez top 16, que é um deck diferente. Mas o Sun Black tipo, é um deck builder, ele está sempre testando. E ele é meio parecido com o deck do Finkel, do Pro Tour. Não em termos de carta, é em termos De atacar por um ângulo diferente, né? Tem um Tap Out Control também, não é? Não usa as mesmas cartas, mas ele tem a mesma ideia. No GP Tokyo, ó, teve um Naya Planeswalker também, que ele é ligeiramente diferente, uma coisa que acho que já tentaram e não tinha dado certo, e acabou fazendo resultado nesse fim de semana. Fadinha. Recentemente ele escreveu um artigo sobre como ele trabalha, como ele faz para simplesmente chegar nesses decks mirabolantes que ele sempre chega. Fadinha, e se tu tivesse que escolher um deck no momento, agora, final de semana, para jogar um torneio de um PPTQ de 40 pessoas, qual seria a tua escolha? Provavelmente o Four Color Rights. Parece ser o melhor custo-benefício entre melhor e bem posicionado. Mais alguma coisa para adicionar do GP New York? Não, acho que só isso. É, os decks continuam os mesmos, só atualizados, e ainda tem uma chance de algum deck diferente aparecer, mas por enquanto está sendo uma parada bem remota, né? Apesar do ambiente estar bem diverso. Então, meu comentário final sobre o GP New York no final de semana é que foi bastante frustrante não ter o streaming no sábado, no day one do GP. A gente sabe que a Wizards reduziu a questão da cobertura, mas sendo o GP importante, até próximo ainda do Pro Tour, que aconteceu faz pouco tempo, eu considero que seria importante ter a coverage completa no sábado e no domingo, não somente no domingo como foi. Porque meu caso, por exemplo, eu acabo não jogando muito Magic por outras razões, outras coisas que eu acabo fazendo. E uma maneira que eu acompanho é pelo streaming dos GPs no final de semana. E, infelizmente, no sábado não tive essa oportunidade. Eu não assisto durante o dia inteiro, claro, mas gosto de assistir uma ou duas partidas. E não pude, só no domingo. Essa falta do coverage... Na verdade, já estava programado que não ia ter nenhuma coverage. Quem fez o coverage no domingo foi o próprio Channel Fireball, com um setup bem limitado, sem estrutura nenhuma, sem replay, sem nada. Eles fizeram meio que na garra, porque acho que não dá pra não ter. Hoje em dia não tem como não ter um streaming. Essa é uma decisão da Wizards que dá um programa inteiro pra gente falar, que né, eles querem popularizar o Magic, mas ao mesmo tempo eles estão tirando todos os recursos. É uma coisa que não dá pra entender, porque eles estão num lugar onde tem os recursos. Provavelmente o próprio organizador do torneio poderia ajudar com isso. Eles já fazem coverage de outros torneios na América do Norte sem problema algum. E é basicamente uma propaganda gratuita para o jogo e para o Pro Tour. Esse tipo de escolha, sinceramente, não faz muito sentido para mim. Como o Cauê falou, não é que você vá deixar de fazer outras coisas para assistir o streaming, mas fica como segunda tela enquanto você está fazendo qualquer coisa durante o dia. E no mínimo você está ouvindo o comentário e a narração e algumas entrevistas e tudo mais. Uma das razões que a Wizards e os organizadores dos GPs nos Estados Unidos dão para, de vez em quando, não ter a cobertura ao vivo é o custo da internet de qualidade no centro de convenções. Que isso pode, eles argumentam que às vezes acaba inviabilizando tu contratar uma banda suficiente no centro de convenções te permita fazer uma transmissão decente no Twitch ou que o vale. Como essa é a minha área de formação de audiovisual, cara, eu tenho ideia do quanto trabalho dá para fazer um coverage, montar uma equipe, fazer o capo, separar a banda e fazer tudo isso. Mas eu acho que não justifica exatamente porque são 2 dias de propaganda do jogo. O retorno é muito alto. Sim, e o GP paga todos esses custos, tipo... Beleza, às vezes não é possível no lugar, mas tipo, eu acho que tem que fazer o maior esforço possível para fazer streaming. Bem, fechando o assunto do GP New York, nesse fim de semana também aconteceu o GP Tóquio, também no formato standard, e ele foi vencido pelo Riku Kumagai com o Naya Midrange, que ao contrário do deck que ganhou em Nova York, é um deck que tem criaturas, ele tem alguns Planeswalkers, mas não é baseado em dominar a mesa com Planeswalkers. Por que vocês acham que esse deck teve sucesso no GP de Tóquio, mas não teve sucesso no outro GP nos Estados Unidos? Eu acho que pode ser por amostragem isso, porque bem pouca gente está jogando com esse deck. Eu não sei o metagame breakdown certinho, mas pouquíssima gente jogou com esse deck em algum momento. Sim, é uma lista que eu vi muito pouco também. Eu achei engraçado esse GP Tóquio, que normalmente os japoneses eles são famosos por inventarem decks mirabolantes e tudo mais, mas eu achei o top 8 do GP Tóquio mais conservador do que o top 8 de Nova York. Quando você diz mais conservador, porque tem os decks que já eram estabelecidos no formato? É, o único que é diferentão é esse na mid-range, que não é nem tão diferentão assim, né? Eu não acompanhei o GP Tóquio, porque em função do horário realmente é um pouco complicado. Acho que ninguém acompanhou, todo mundo só viu a lista do top 8, porque esse não teve coverage nenhum. Isso. É, teve muito menos cobertura de texto e Twitter do que o GP New York e também não teve streaming nem nada. Olha, eu não sei se não teve nenhum tipo de cobertura. Não teve aquele Nico Nico que é popular no Japão? Eu não faço ideia do que você está falando, me ilumine. O Nico Nico é uma espécie de Twitch japonês, eu acho. E normalmente eles têm streamings do Pro Tour de GPs nos Estados Unidos, com maior audiência, inclusive, que os do Twitch. Bacana, não sabia. Eu vou passar o link da Wikipedia. Mesmo com esse deck ganhando num torneio que não teve muita cobertura, esse é um deck que tem potencial para ser jogado nos torneios tipo PVTQ e coisas do tipo? Eu acho que sim. É o tipo de deck que o pessoal que tá no, nesse nível, jogando nesse nível, gosta. Ele é bem proativo, ele tem as criaturas, ele tem os Planeswalker para dar apoio. Ele tem tudo para ser popular. Só não tá fazendo resultado o suficiente, né? É, mas agora ele fez o resultado, né? Apesar de não ter sido em volume, ter sido, como você falou, uma amostra pequena, um evento isolado, mas ainda assim ganhou o GP. A partir de agora, pode ser que se popularize mais no nível de PPTQ ou de RPTQ. Pode ser que mais gente teste ele, né, para ir melhorando o deck. O tempo vai dizer, né? Provavelmente muito pouca gente, ou quase ninguém jogou com esse deck. Agora que ele apareceu, algumas pessoas vão começar a jogar com ele. A gente vai ter uma amostragem maior dele. É agora que a gente vai conseguir analisar, né? É igual esses decks do Sun Black, o deck do Finkel. Quem mais joga no mall não se joga com o deck do Finkel, principalmente porque você perde por tempo. Então é um deck que pode deixar de ser desenvolvido todo o potencial dele por causa disso. E é uma coisa que a gente vê muito quando um deck que é considerado mais rogue, mais brew, faz sucesso em um torneio grande, é que muitas das pessoas que tentam copiar o deck acabam se frustrando porque não sabem exatamente como operar o deck da maneira que o criador do deck imaginou que o deck deveria ser operado para ele funcionar. Vocês acham que o deck do Sun Black, o deck do Finkel se enquadram nessa definição? Totalmente. Eles sabem pilotar esse deck. O Finkel fez o top 8 lá porque ele é o Finkel, né? Ele sabe o deck de trás pra frente, ele sabe tudo. Se você montar esse deck e for jogar na sua loja local, é possível que nem você mesmo consiga pilotar ele o tempo suficiente para masterizar ele. É, me parecem decks bastante pesados assim para jogar. Se jogar várias rodadas, um FNM de 5 rodadas, por exemplo, vai sair bastante cansado. Imagina um torneio com top 8 e com 7, Pois 8 é. rodadas. Beleza, galera. Esse foi o primeiro episódio do Manafix Podcast. Todos os artigos e decklists de top 8 que a gente citou durante o podcast vão estar nas notas para baixar. Já Kelly, onde as pessoas podem encontrar o nosso podcast? A gente do Manafix, a gente está começando o projeto de ter sempre conteúdo para vocês e tal. Então vai ser manafix.net. Daí vocês podem nas próximas semanas ir acompanhando ou seguindo. A gente já está começando a ter nas redes sociais, no Facebook. Esse podcast vai estar no SoundCloud e vai estar repostado na nossa página. Beleza, procurem então Manafix no SoundCloud, que a gente vai estar lá, e assinem no SoundCloud para vocês poderem encontrar os próximos episódios também. E então foi isso, obrigado por assistir o nosso primeiro episódio. Até o próximo. Valeu! Valeu, obrigado por chegar até aqui o final do nosso programa. Valeu, obrigado pela atenção aí de todo mundo. Valeu, galera. Até a próxima.